Quanto mal vento, mais ou menos? 190 graus, 10 nós. Vai ver o meu, copiou o vento? Copiou, obrigado, 190 com 10. Zero menos, salas 37, limpeza pela direita, táxi via Alfa, Juliette, gate 05. No 606. Alfa Juliette, gate 05, voo no 606. Alfa Juliette para o 5 no 606. Salvador, até 3152. 3152, prossiga. Tem nossa saída para Maceió? Saída Momo. Competente. Confirmou a saída Puca. Perdão? Saída Puca. Puca Jamo? Puca Jamo Caju. Beleza. Salvador, boa noite, 05, sentido Bravo, localização Natal, nível 390. Boa noite, 05, para Natal 370, via UPS 1-0, decola da 1-0, primeira curva esquerda, sai da PUCA, transição Zipar, controle 1208 e transponha 5406. Visualização 370 para Natal, via UPS 1-0, decola da 1-0, primeira curva esquerda, sai da PUCA, transição Zipar, controle 1208 e aciona 5406. Boa noite, 05, regimento correto, após plano para puxa e acionamento. Boa tarde. Salvador, muito boa noite, acionamento 6258, tem informação Bravo. Boa noite, acionamento 6258. Identifique, foi na Pro de Duna, desça para 2.000 pés, o ajuste 1-0-2-1. Identificou, roda na Pro de Duna, 2.000-1-0-2-1, 1-0-6-2-5-2-3. Gol no 7-4, está autorizado ao final do procedimento, informe no localizador. Na localizadora, 7-4. Estabilizar azul 4062. Azul 4062, chama agora a torre, frequência 11895, seu Bopop. 11895, azul 4062. Salvador, azul 4062, baixa travado, passou 800. Azul 4062, que negar no 021? Prezado pouso pista no 0, vento 200 graus, 10 nós. Livre pouso, azul 4062. Boa noite, Trip 5344, deixe da Bravo. Boa noite, Trip 5344, identifique, chegada Mari, desça para o nível 050. Para o 050, pula de Mari, desce para 050, libera a velocidade para nós. Número 4 para aproximação, tenha 250 mais na descida. Número 4, 250 mais. Salvador, Zona 643. Boa noite, Gol no 643, identifique, chegada bom, filista para 4.000 pés, Rogério Sino 021. 4.000 021, perdeu contato com o centro, acionando a identificação, Gol no 643. Azul 4062, no solo de 46, libere pista pela direita, táxi via alfa, quilo, pátio 3, posição 03, atende para sinalizadores. Alfa, quilo, pátio 3, posição 3, azul 4062. Na torre 1895. Salve, chefe. Oxandé 6258, só livre, afinal, informe no localizador. Ah, livre, informa no localizador, 6258. No e aproximação, reporte passando externo, baixado e travado. Tomara passar. Trip 5344, dá presente, sou autorizado para o de Duna, desça para 3.000, ajuste no 021. Direto Duna para 3.000 no 021, 5344. Pode manter a velocidade ou pode dar uma mensagem? Tá a critério agora o 5344. Sim, 5344. Duna 714, autorizado por uso pistão no 0, vento no 80 graus no 0 mais. Repórter 74. Duna 3152, informação brava para Maceió. Duna 52, para Maceió. Autorizado 330, via UP 158, decolando da pista 0, número curva esquerda, saída Puca, após Jamo, após Caju. Controle 120 decima 8, transponder 5411. Para Maceió, nível 330, UP 158, Puca Jamo, no 0 esquerda é a curva, 30 decima 8. E 5419, tá 3152. Tá 3152, após Jamo, vou aí Caju, onde interceptaram o PUSC 58. Ah, ok. Jamo, Caju, daí interceptaram a via, tá 3152. Planejamento correto, apostando para o posicionamento, tá 3152. Prodimari, desça para o nível 050. Prodimari, sobre 104, se possível, 050, se for Jamo. Autorizado, Prodi, tá? Parque voo 1805, 124 a bordo, 2 horas e 40 e alterna Fortaleza. 805, utilizado táxi, vem Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, um gol no 805. Beleza, táxi, reportará para o outro gol no 805. 7, número 4, no solo Alfa 50, livre 3 pela direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, direita, reporte antes da Juliette, 7, número 4. Boa noite, 05. Boa noite, 05. 3 decolapista no 0, vento no 90, classe no 09. Nível alinhamento e decolagem no 5. Boa noite, 05. No localizador com a pista vista, o Chanel 6258. Chanel 6258, chame agora a torre 118, decimal 95, tomo a posse. 1895, obrigado, uma boa noite. 35344, está livre a final do procedimento, desça para 2000 e informe no localizador. Para 2000 e reportar o localizador, 3344. Estou no 643, agora o número 2 para aproximação. Sua vetor, mantenha a presença próxima, limite ao localizador. Desce e mantenha 3 mil pés. 3 mil pés, mantenha a sua limitada ao localizador, vou no 643. Torre Salvador. Muito boa noite, o Chanel 6258, estabilizado no ILS, uma milha para o externo. Chanel 6258, QNH 021, continua a aproximação, guarde pista livre. Aproximação, aguardando pista livre, 6258. Bolo 714, autorizado ingresso na Juliette, portão 02. Juliette pro 2, 1714. Chanel 6258, autorizado pouso pistão no 0, vento no 90, caso no 0 nós. Autorizado pouso pistão no 0, Chanel 6258. Boa noite, 05, decolado ativo 4, chama controle no 20, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Bom dia, boa noite, gol no 805. Boa noite, gol no 805, contato radar, estou para o nível 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, gol no 805. Gol no 643 para o localizador, cuja esquerda, proa 150, informe estabilizado, desça para 2 mil pés. Podem confirmar a informação para o 653, densidade 2. Gol no 643 para o localizador, cuja esquerda, proa 150, está autorizado a final do procedimento. 150, autorizado a final do procedimento, 643. 8 na nossa derivação de Duna, senhor? Autorizado para o de Duna, web 5899, seu número 3 para aproximação. Esse é para 3.000 pés, o ajuste no 021. 1021, 3.000, 5899. Salvador, bom dia, Tan, 3891. 5, seu popô. 1895, gratidão. Direita, taxi Alfa, repórter do Juliette, 6258. Salvador, tá 3891. Boa noite, tá 3891. Identifique, chegada Bonf, pista para 4.000 pés, o ajuste 1021. 4.000 pés, ajuste 1021. O tá 3891. Pista no 0, vento no 80 graus no 09. 800 ou no 09, 5244. ILS, eu vou no 643. Vou no 643 da Gol, completa a final, chame a torre 1895, tomou o pouso. Obrigado. 899, está livre a final do procedimento, informe no localizador. Informará no localizador, pode descer para 2.000, senhor? Livre. M258, autorizado ingresso na Juliette, portão 1-1. Juliette, portão 1-1, 6258. Oi, Salvador, voo no 643. Voo no 643, que é legal no 021. Continua aproximação, cheque sem repouso, aguarde pista livre. Baixa travado, 643. Pushback assinamento 6262. Confirme? 3152, pushback assinamento 6262. 3152, cadê a equipe de solo? Que após a passagem do Airbus do CNE, a sua retaguarda, que vai ingressar no portão 1-1, limpe e já tomar resposta táxi, então 3152. Finalizo de coordenação, após a passagem da aeronave retaguarda, até 3152. Cinco 344, do solo 59, vive pista pela direita, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Primeira direita, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. 5344. Quatro 3, vento 190 graus no 09, livre pouso pistão no 0. Livre pouso pistão no 0, agora 643. Gol no 805, chame Recife. Frequência 12685 e alterna 12545. 2085, 2545, obrigado. Controle, boa noite, gol no 896, livro 180 para o 150. Boa noite, gol 1896, identifique, vou na proa de Itap, feita para 5.000 pés, o ajuste 1029. Itap, 5.021. ILS, pista no 05899. 5899, chame a torre 1895, que é o meu posto. 1895, senhor, obrigado, boa noite. Então, 3891, está livre a final ILS, feita para 2.000, o ajuste permanece 1021, informe no localizador. Está autorizado ILS, X-Ray, DOS 10K2000, reportar estabilizado da 3891. 899, QNH1021, posto de aproximação, reposto do externo, baixado e travado. Já baixado e travado, 5899. Gente, aguarde pista livre, web 5899. Guarda pista livre. Juliette, Livre 5344, autorizado ingresso na Juliette, botão 01. Ingresso, Juliette. No 643, no Sola 01, limpeza pela direita, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, com o 643. Livre pouso pistão 0, vento 1, 90 graus, 1090. Livre pouso 5899 na onda 0. Tá 5352, 152 a bordo, alterna Aracaju, 2 horas e 12. 3152, táxi via Pátio 1 no Índia Alfa, reporte para o ponto de espera da Dona Zero. Pátio 1 no Índia Alfa, posição 03152. Controle o gol 9896, após a TAP, pode voar ao Sierra Vitor 366? Autorizado, dá presente o Sierra Vitor 366, o gol 9896, deixa para 2500, o ajuste permanece 1029. 2500, direto Sierra Vitor 366, 1021, gol 9896.